agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu novamente para trazer este nosso tesouro português para consigo, comemorarmos mais 30 minutos da nossa alma portuguesa. Ao som da guitarra, vamos prosseguindo neste nosso Diga Lá ao Senhor Fado com os nossos grandes fadistas. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Pode sempre enviar os seus pedidos de fado, as suas dedicatórias e aquele fado que é especial, que faz a sua alma encher-se de emoção. Vamos começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado com a nossa pequena na altura, mas já muito, muito grande, e hoje já é grande, Marina Mota, 3 letras. Logo depois ficamos com Tristecina, na voz, Minha Tristecina, na voz de Mila Campos, e terminamos com Senhora do Livramento, na voz de Camané. Três grandes vozes, três bonitas vozes, muito diferentes, mas sem dúvida, com um grande talento. Três grandes senhores do nosso fado. Fico por aí e deixe-se encantar com o nosso Diga Lá ao Senhor Fado, ou melhor, os fadistas que por aqui passam no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre simples, em português. Thank you. águas sem maré, onde não há sinais de qualquer porto. De lés a lés, o céu é cor de cinza e o mundo desconforto. No quadrante deste mar que arrisca horizontes sempre iguais à minha frente, há um céu agonizando lentamente, docemente. Mãos e braços para quê? E para quê os meus cinco sentidos? Se a gente não se abraça nesse mês, ambos perdidos. Nau da vida que nos leva, naufragando em mar de treva, no meu sonho de menina, triste sina, pelas rochas se quebrou. Sonho deste mar. Depois ficou uma franja de espuma a desfazer-se em bruma. No meu jeito de olhar ficou vincada a tristeza de por ti não ser beijada. Meu senhor de todo sempre, sendo tudo, não. Se a gente não se abraça nesse meio, ambos perdidos. Nau da vida que nos leva, naufragando em mar de treva, no meu sonho de menina, triste sina. Naufragando em mar de treva, no meu sonho de menina, triste sina. Está a ouvir? Diga lá, o senhor Fábio. Senhora do Livramento, livrei-me deste tormento de a não ver há tantos dias. Partiu zangada comigo, deixou o retrato antigo que me aquece as noites frias. Partiu zangada comigo, deixou o retrato antigo que me aquece nas noites frias. Senhora, que o pensamento corre veloz como o vento, rumando estradas ao céu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos do céu que não é só meu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos do céu que não é só meu. Senhora do céu das dores, infernos, prantos, amores, a castigar tanto norte. Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? Terminamos então assim esta nossa primeira seleção de fados com Camané, Senhora do Livramento. Vamos continuar agora com Micael Salgado, que nos traz o fado Sem Vocês. Logo depois ficamos com Jogo de Sedução na voz de António Zambujo e terminamos esta nossa seleção com Sempre Lisboa na voz de Mafalda Arnoux. Três bonitas vozes, três grandes feridas, três bonitos fados. Fique por aí e deixe-se encantar por estes grandes lutadores do nosso tempo. Amigos, chegou a hora do meu peito vos dizer: sem vocês o meu viver não tinha as flores da primavera. Quero-vos dizer ainda que para mim o vosso olhar são estrelas, são luar a brilhar dentro de mim. Saibam também que para mim são metade da minha felicidade, do meu ser, do meu alento. Sem vocês o meu talento tombaria, minha alma era fria, não tinha lugar no céu. Sem vocês o meu sangue não corria, minha vida era vazia, não tinha Deus dentro de mim. Sem ver vosso rosto, em vossos lábios a sorrir, eu não deixo de sentir em mim o vosso calor. Da minha voz sois a força, de meus pés o caminhar, beleza do meu cantar, do meu coração amor. Sem vocês o meu talento tombaria, minha alma era fria, não tinha lugar no céu. Sem vocês o meu sangue não corria, minha vida era vazia, não tinha Deus dentro de mim. Vocês, o meu sangue não corria, minha vida era vazia, não tinha Deus dentro de mim. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Thank you. daquele tempo nós dois tínhamos manhãs de sóis, dias tristes eram poucos. Nessa era adolescente éramos 10 reis de gente, mas completamente loucos. Enquanto o céu bailava andorinhas que chegavam antecedendo o verão, nós descuidados brincando sem querer íamos jogar um jogo de sedução. Entre beijos escondidos e desejos proibidos, como fosse fogo posto pelas minhas graças mais tolas, ramalhetes de papoilas vinham pousar em teu rosto. Que memória, que loucura, me transporta hoje à lonjura de verdes campos lençóis. Deixar sombras de infância contar a esta distância naquele tempo nós dois. Verdes campos lençóis. Deixai-me sombras de infância contar a esta distância naquele tempo nós dois. A língua, resposta para tudo com teu ar certeiro. Tens esse grito que ecoa e nunca magoa, porque é verdadeiro. Tens nas varinas a raça e no gingar a pirraça. Depois pode o tempo passar, serás sempre Lisboa. Ai, Lisboa. Ai, tão bela. Chego ao alfama e desvario, porque é maior a minha fé. Canto, canto, canto ao fado, a Lisboa, a minha vida. Tens esse jeito dos simples que à hora da gente cabe sempre mais um, e abres os braços aos outros dizendo são loucos, não é favor nenhum. E até das brigas de amor dizes que são o calor que te alimenta o sentir, que te faz ser Lisboa. dá motivo para sonhar. Talvez a marcha já não passe e a boêmia está esquecida, e haja mesmo quem arraste esta Lisboa qual vencida. E eu canto, canto, canto ao fado, a Lisboa, a minha vida. Foi desta forma que chegámos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Pois é, as duas edições já lá vão. Vamos terminar a segunda agora desta maneira. Vamos ficar para terminar a nossa edição de hoje com três normas na voz do Carlos do Carmo, e logo depois ficamos com Cristina Branco com o Fado das Sedes. Dois grandes fados de dois grandes fadistas. Terminamos assim, da minha parte é tudo por hoje, tudo por esta semana, mas na próxima semana estou de volta com as nossas duas edições diárias do seu Diga Lá ao Senhor Fado. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com são as duas portas de ligação que estão sempre abertas para ouvir-nos o seu pedido de fado e, claro, desejar brincar a alguém. E claro está, diga-nos também se houver alguma edição diária que prefira, na qual prefira que eu passe, diga-nos também qual é a edição, na primeira ou na segunda. Assim, despeço-me desejando-lhe um ótimo fim de semana, que tudo corra bem consigo e já sabe, estamos cá de volta na segunda-feira. Fique bem e até para a semana. Para quem queira viver sem ralhar, sem discutir, três normas tem de adotar. É ter olhos e não ver, ouvidos e não ouvir, e ter boca e não falar. É ter olhos e não ver, ouvidos e não ouvir, e ter boca e não falar. Não fales, não sejas louco, estuda o mundo de forma a que o leves de vencida. Saber muito e falar pouco faz parte da boa norma com que se vence na vida. Saber muito e falar pouco faz parte da boa norma com que se vence na vida. Não falar de quem reparte por vaidade mascarada do mais puro e nobre instinto. Não falar, mas ter de parte uma resposta guardada para aqueles que falam muito. Não falar, mas ter de parte uma resposta guardada para aqueles que falam muito.